Aí cê pega o dó, aí cê pega o lá. Aí cê pega a dola que já dá para capar. Aí seu capadola foi trabalho pra buscar. Cê quer cobrar as costas, eu quero cultivar. Cê quer ficar chinês, tem que legalizar. Aí cê pega a seda, o canque, o isqueiro e a brisa. Junta tudo e pinta uma Mona Lisa. Nunca foi cego o meu serrote. Destrói orelhas como Van Gogh. Certo, meu querido, meu pirraia. Já foi feito adianto, o laudo já tá na baia. A massa é a caia, não cai o mil raio que o parta. Sou protegido, gindo abençoado. Quebro os cadeados, ajo nos conformes. Mato a fome enquanto tu dorme. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. Tô mais perdido que bunda de índio. Olha que eu sou neto de índio. Cresci nessa cidade. Fui lá na ponte e voltei na humildade. Quase pisado por falta de identidade. Eu sei, meu RG de cor. Não sou palhaço de Dimocó, mas gosto de brincar sem colesterol. Fazendo a rima mais pesada, me sinto nos caixa. Como pata de elefante a gente amassa. Me interfiro no seu jeito de vestir. Eu só mereço meu jeito de viver. Aliás, devo fazer, respirar e produzir. Chapar o coco pra amanhã começar tudo de novo. Plantar, cultivar e colher. Chapar quando amadurecer. My friend, não queira atrapalhar. Eu vou na calma pra molhar a grama. Pra tocar a alma, o que deveria ser. Eu não quero ter, oxe, quem te disse isso? Trafico livros, sou conhecimento empírico. O que falta no povo é atitude lírica. Pega pá pra cavar, cultivar milhões de sonhos. Sofrimentos pra relatar. Nas esculturas procuro o tesouro. Então não perca o tempo no ouro de tolos. Eu já tive motivos pra me destruir. Segundo os motivos do inimigo, os motivos que sinto em mim são pra te manter vivo. E não perjúrio, é disciplina, força de vontade e autoestima. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. É o ano do cavalo, é o ano da lua. Salve Capadola, no meio da rua. Nativo adubado, Ronerico chamado Lorde Mangue, Capadola tá em casa. Sente o clima, espiga a poesia. Rua da aurora fria, o mangue chora. Vitrola flora, fauna na parede. Resistência sem teologia. Cria mangue, harmonia. Mangue, cria harmonia. Sou pirata do Capibaribe. Sou pirata do Capibaribe. Sou pirata do Capibaribe. Pirata do Capibaribe. Vou lavar meus pés nas águas do Pina. Sente o clima, espiga e poesia. Vou lavar meus pés nas águas do Pina. Sente o clima, espiga e poesia. Vou lavar meus pés nas águas do Pina.